3:10, e olha, foi lançado na última sexta-feira, no último dia 30, na verdade, o Festival Brasil Sabor, que já está na sua 9ª edição, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Luciano Bartolomeu. O Luciano é diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, aqui do Paraná. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Luciana, o lançamento desse festival, ele aconteceu assim, meio uma programação toda especial que vocês tiveram aí um dia muito especial dentro do festival para os trabalhadores, né? Ah, com certeza, vai ser uma oportunidade de 31 dias, né? O mês de agosto tem 31 dias, as pessoas vão poder aproveitar a promoção nas 7 cidades participantes. Certo, aqui em Foz do Iguaçu nós temos 3 estabelecimentos participando, né? São estabelecimentos que já são tradicionais, que participam sempre desta feira, que movimenta o estado inteiro, né? Com certeza, né? O Festival Brasil Sabor, esse ano, são 30 estabelecimentos nessas 6 cidades, que estarão promovendo 30% desses pratos. Certo. Luciano, qual que é o objetivo desse festival? Como que ele surgiu, né? Como é que vocês vêm observando o andamento do festival, ele que já está na sua 9ª edição? Eu quero que ele acontece simultaneamente no Brasil inteiro, em 26 estados, no Distrito Federal, são mais de 1.000 restaurantes, e o Brasil tem uma característica muito interessante. Nós fomos colonizados por vários povos, né, que várias etnias, e que essas pessoas conseguiram ainda reinventar a gastronomia dos seus países, porque o Brasil permite isso. Essa diversidade que o Brasil, essa criatividade que o Brasil permite, a gente consegue melhorar uma pizza, consegue melhorar uma culinária francesa, ou melhor, adaptar os costumes daqui latino-americano aqui do Brasil, e o Brasil Sabor mostra isso, a força da gastronomia brasileira. Certo. O festival esse ano, ele tem o tema o Brasil inteiro pedindo mais um. Isso aí em alusão à Copa do Mundo. Sem dúvida, né? As pessoas estão, nesses últimos 4 anos, os restaurantes, os bares das 12 cidades-sedes estão se preparando. E também os destinos indutores, como é Foz do Iguaçu, Litoral, a própria cidade-sede Curitiba, estão há 4 anos melhorando seus equipamentos, treinando seus funcionários, melhorando seus pratos. E o Brasil Sabor é uma oportunidade de apresentar um dos pratos que vão estar aí em evidência na Copa do Mundo. Tem uma mecânica, o que o cliente, o que procura os restaurantes que vão participar desse festival, Luciano, o que ele ganha, esse cliente? Além de, logicamente, saborear um bom prato, né, ganha em poder conhecer, né, estabelecimentos diferentes. Qual a outra vantagem do pessoal que vai participar desse festival? Além de fazer esse roteiro gastronômico, ele tem, né, nos dias da semana que o restaurante escolheu participante, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou mesmo sexta e sábado, uma promoção de 30% desse prato, que normalmente, digamos, se custa R$50, ele vai pagar R$35, né? E isso é uma coisa bastante interessante, ter um preço real, promocional, e tu conhecer o serviço do restaurante, aquela gastronomia diferente, que normalmente as pessoas, às vezes, não frequentam os mesmos restaurantes. E o Sabor da oportunidade de fazer o roteiro. Tá certo. Então, o festival, então, segue durante todo o mês de maio, é isso? Mês de maio, Tá certo, então. Obrigado, Luciano, pela sua participação. Sim. Um grande abraço. Tá, okay. Um grande abraço. Para conhecer os restaurantes. Tá certo. Muito obrigado. Lembrar que em Foz do Iguaçu, os restaurantes que vão participar são o restaurante do Gaúcho, né, do centro e da Vila Porte, também os restaurantes da Praça de Alimentação do Boulevard. Obrigado. Um grande abraço, Luciano. Um grande abraço.